seria possível para mim a 225? Positivo, 6225, ingressa perna contra o vento da pista 1-7, porte pronto para girar através. Vai ingressar na parada da contra o vento de forma travessa, 6225. Bom, Judaí, gostaria de interceptar o sinal da pista 1-0, aí cancela o plano e intercepta uma base pela direita da 1-7 que é autorizada. 1-7. O senhor vai manter a chegada até Mário, após evoar para a ProDNDB de Salvador, iniciar o afastamento e completar o procedimento. Ativo Mário, após Mário então, Sierra Victor Delta NDB, afasta no NDB da 107, no Xavier 6200, obrigado. Controle, papapá, Martilhante Romeu. Prossiga, Martilhante Romeu. Tá no visual com o campo, senhor, você é autorizada. Vou manter sobrevoo pairado no setor norte do aeródromo, próximo à final da 1-0 e da 2-8. Paralelo, a verdade, paralelo a 10-2-8. Juliette Romeu, qual a posição que você vai manter voo parado? Vou manter voo parado no setor norte do aeródromo, ao norte da torre. Mas Juliette Romeu, chame torre para essa autorização, informe que as aproximações estão sendo feitas pelo 17. Ok, ciente. Vou chamar a torre 18-6 e a aproximação estão sendo feitas pela 17, Romeu, grato. Está autorizado o cruzamento ou chamar a torre 18-6 de imediato? Chame a torre agora, mantenha a sua posição e chame a torre para o cruzamento. Mantendo a posição e chama a 18-6 para o cruzamento, Romeu. Papá, mais direto, Romeu. Mais direto, Romeu, prossiga. Se aproximando pelo setor noroeste, senhor do aeródromo. Se autorizado, vai manter o voo pairado ao norte da torre, paralela ao eixo da 1028. Mantém o setor, agora temos tráfego no circuito prestes a girar base para a final da pista 1-7, é um Fokker 100. Ok, tá no visual do Fokker 100, Mike Gillette Romeu. Fênix 5-6, livre decolagem, pista 1-7, vento 0,50 graus, meio dos anões. Fênix 5-6, livre decolagem da pista 1-7. Vai ingressar do vento 6225. Reporte girando base 6225. Base 6225. Decolado 01 no controle 119 decimal 35, bom voo. 119 decimal 35. Girando base, a chama 6225. Vento 060 graus, 62 nós, livre pouso pistão no 7, a chama 6225. Livre pouso, a chama 6225. 56. Fênix 56, contato radar, 050, saída da El. 50, saída da El. Juliette Romeu, confirme a solicitação, qual o setor que quer manter? Setor norte do campo, senhor. Ao norte da torre, vai manter entre a 10 e a 28, voo pairado. Então, observe o tráfego na curta final da 1-7, está livre prosseguir para o setor desejado, Mike Juliette Romeu, através norte da torre de controle. Tá no visual e vai manter sobrevoo. Conforme autorizado, Martilha de Romeu. Só para confirmação, o NOTAM da liberação da pista da final da 190, até que horas? Pista 10 só estará operacional a partir das 14 Zulu. Ok, 14 Zulu, grato. Solo aos 03, libera via Taxi Lima, última esquerda, chama o solo 121-10.9. Lembrando, esquerda na Lima 219, bom dia, chama 225. Corre mais finete Romeu, vai iniciar o cruzamento da final do 97 e vai manter sobre o voo pairado entre a 1028. Gente, Mike Juliette Romeu, ajuste 1-0-5, mantenha 500 pés. 500 pés, Romeu. Na com a torre, perna do vento, aproximação visual para o 17. Pode ser perna do vento pela direita ou esquerda, a torre escolhe. Gente, eu já na 6204, estou vendo a foto. Obrigado. Saulo, bom dia, Xenia 6225, lembrando ali. Xenia 6225 ingressa no pátio 1, taxia até o portão 01. Pátio 1 para o 01, Xenia 6225. Positivo. Mantém voo parado na presente posição. Gente. Salvador, muito bom dia, o Xenia 6200. 6200, bom dia, prossiga. O Xenia 6200, agora está atingindo 1500 pés, totalmente visual, solicita cancelamento na presente, perna do vento da 17, da direita, se possível. Perna do vento pela direita autorizada, informe girando base, o Xenia 6200, pista 17. Vai informar girando base pela direita, 6200. Passarela 223, desça para 3 mil pés, que negar 1-0-5, reduz a velocidade para 1-7-0-9. 1-7-0 para 3.000-0-5. Vento 0-7-0 graus, 6-2-0-9, livre pouso, pista 1-7, Oxaner 6-2-0-0. 0-70 com 6-2, livre pouso, Oxaner 6-2-0-0. T2223, desça para 2 mil pés, TNH 1-0-5. 2-0-5, 2-0-5. Pá, pá, pá, o Max Jamel. Prossiga. Dá pra pouso, senhor, na H da Bata, dá presente, tá autorizado? Observe o tráfego já na encaixando aí na curtíssima final da 17. Após prossegue direto Bata, informe solo controlado, Mike Juliet Romeu, vento 070 graus, 629. Está no visual, após o asa fixa, vai para pouso na Bata Romeu. Paredes 2223, desça para 2000 pés, em caso atingir condições visuais, complete o procedimento. Passar contato visual com a pista, vai completar o procedimento, 2223, vai voltar na final. Correu, papapá, Mike Leste Romeu, vai permanecer mais uns 5 minutos aqui antes de ir para a pousa. Gente, Mike Juliette Romeu, reporte para prosseguir para a pouso, tanto em tráfego em aproximação para 17. Ciente, vai reportar para a pouso Romeu. Oi Salvador, bom dia, passarelo 2223. Passarelo 2223, bom dia para você. Já avistando, final do procedimento NDB da 197, vai reportar sinal normal para o check-in. 2223, reporte final normal, vento é 070 graus, 6,19, ajuste no 0 no 5. Volta na idade desse, 5297. É 200 Xené, solo 08, 121 decimal 9, livrando via Lima. 219, muito obrigado, meu amigo. Um abraço, tchau. Paulo Salvador, muito bom dia, Xané, 200. 200, ingressa, parte 1, portão 04. Ingressa para o 1, vai parar no 04, 6200. Salvador, 5297. Olha o papapá, mais que você já chamou? Prossiga. Pronto, senhor, agora sim vai para a pousa na Angada Bata, está no visual já, com o local do pouso. Agilize, prossiga a Angada Bata, informe solo controlado, tráfego na final de 5 milhas, um Embraer 145. Ok, já está iniciando, Romeu. Ingressar no prefeito de patrulha. Confirme para o controle. 756 na posição da El, se possível já ingressar no perfil de patrulha. É o 5 milhas contra embaixada e travado, 2223. Passarido 2223, autorizado o pouso, pistão no 7, o vento 070 graus, 089. 556 autorizado. No ano até a próxima decolagem, Mike Juliette Romeu. 223, Solo Zuno 2, 1219, eu libero a Via Lima. Cadê 223, ingressa na Lima, parte 1, remota 14. Lima, parte 1 para 14. 1-0, Tango Romeu, Kilo Lima, serviço radar terminado, 5 milhas de coral, chame Leos na frequência 120, décima 1. Salvador, Fênix 56. Fênix 56. É possível passar para os canais de defesa aérea? Gente, Fênix 56, chame o canal Tango 105. Alterna Tango 18. Fênix 56 está ciente dos canais. Papa Tango, Romeu, Quebec Lima, na escuta. Romeu, Quebec Lima, serviço está terminado. Chame Leos agora na frequência 120, décima 1. Salvador, é o TRIP 5217. Prossiga, TRIP 5217. Senhora, eu vou a proa 245 e interceptar final por meios próprios, senhora. TRIP 5217, vou ir na proa de pelo, reporte visual com campo. Proa de pelo, reportará visual, 5217. Pega estacionamento 03, tem um ataque. Ok, obrigado. Azul 4298, sua identificação, chegada Mari, desço de você 50. Mari 4298. Podemos voar Itapia, Azul 4298? Azul 4298, negativo, mantém a chegada. Mantendo chegada até o 050, Azul 4298. Após Mari, voe por NDP de Salvador. Após Mari, NDP 27. 5217, visual com campo. Isso. Táxi autorizado via parte 1, Lima, Mike, Quebec. Quebec se matou em 1862, altímetro 1015. Lima, Mike, Quebec 108,6, quem é que vai ligar? Trem aposta 3 milhas. Faltará 3 milhas da 197 ou 5217. autorizado 0 Mike India, nível 180, direto, decola da 197 com a primeira curva esquerda na saída Momo, após Kilo, Oscar, Kilo, Golf, Bravo, Uniforme, Cogito, após direto, controle 11935, transponder 5057. Novo Nova Torre? Cliente no pátio 5, pressionamento da torre no 862. Falou, Salvador, muito bom dia, Oxalé 62. 1-1. Azul 1408, fica atenta, homens trabalhando através do portão 11, eles já estão retirados. Ok, atento. Salvador, Oxalé 62-11. 2-1-1, tá bom pra cópia? Pronto. 2-1-1, Galeão autorizado, 360, via Alfredo 1-0. Decola da 1-0, primeira curva direita, Nadael Leda Bridge. Controle 11935, transponder 5067. Olá. Azul 1408, solo. Siga, não é? Você vai seguir a viatura na infraero, afastando-se da faixa de rolagem no pátio, para prosseguir até Lima. Ok, sente. O solo é o Oxalé 621 para cotejar? Primitivo, pode cotejar. E primeiramente, está confirmada a pista 10 para decolagem? Não, negativa, pista 17. Confirmando, 17 direita, na Bela Leda Brice. Ok, 17, decola curva direita, 360 autorizado, lá é Dael Leda Brice. 1935 controle 5067 do transponder do Oxalé 6211. 6211, tá correto, abra para o especacionamento. Obrigado. Agora 3345, ciente da Juliette. 35345, Vitória, copia. 345. Copia? Afirmo. 345, Vitória, autorizado, 380, que ela perdeu o 44. Escola da 17, primeira curva direita, Israel, Leda e Eudes. Controle 11935, transponder 5071. Autorizado, Vitória, nível 380, pela Upper Zulu 44. Decola da 17, curva direita, saída da El Leda Eudes. Transponder 5071, controle 119.35. 345, tá correto, abraço, estiver com acionamento. Chama. Salvador, passeio do 2223, com informação Juliette, autorização Vitória conquista. Diga, Mike, é que deu. Solo, Chanel 6225. Chanel 6225, prossiga. Qual foi a saída possível para Brasília, negativo, Renato? Solo, 35217, livrou na Lima. 6225 para Brasília, Árvore após Elefa. Árvore Elefa, obrigado. 35217, ingressa Lima, pátio 1, remoto 1-3. Lima, pátio 1, remoto 1-3, 35217.